Super Controle. E estamos começando mais uma edição do nosso Super Controle Podcast, podcast recheado de novidades, recheado de histórias antigas, recheado de frajola e recheado de lindos jogos. Meu Deus! Várias dessas coisas não estão no cast, tá? Não hoje, né? Not today. Não, é dentro do Super Controle, não é neste cast. É, olha só. Exceto a última frase que eu disse, que lindos jogos, né? E nesse cast lindo, vamos falar uma série maravilhosa. Qual será? Eu sou o Lanzonet e esse cast será épico. Tão épico que nem o Cavalo Fábio. Um beijo. Cavalo Fábio. Cavalo Fábio, oh, né? Roubou a minha aí, cara. Olha, eu ali. Sou o ex-host agora, né? O Matheus Six. E Cavalo Fábio, né? Um abraço pro Juninho aí. Eu sou o Fuca, e esses jogos que nós vamos falar, eles são muito amor, muito sentimento. E a Nintendo morre de inveja desses jogos não serem no console dela. Morre. Tem que dar uma alfinetada, né? Um beijo. Bom, eu sou Eric Seika e meu coração bate mais forte enquanto carrego a princesa pelas mãos. Nem jogou o game, tá falando aí, vai. Cara, diga o nome dela, Eric Seika. O nome dela. Horta, porra. Tá ligado. Olha, a Wikipédia tá foda. Vai se fuder. Joguei o jogo há 24 horas, tudo que eu faço é jogar essa porra desse jogo. Comprei esse jogo só pra citar pra Scast. Eu sou um super controle dedicado. Olha ali. Tá certo. Então tá. E seguindo o cavalgar do cavalo Fábio, deixando o rastro para onde? Para o caminho da dança dos e-mails. Um beijo. Dança de mãos dadas com a Iorda. Barbaridade, tchê. Estamos começando mais uma leitura de e-mail. Deixa eu tomar meu chimarrão aqui rapidinho. E quem está falando com vocês é Diego. Quem aparece, né? Você tá vivo aqui. Pois é, Matheus. Quanto tempo, hein? Ele tava com saudade de vocês, saudade do pessoal todo. Falei, bom, já que eu tô mega enrolado com mil problemas pessoais, financeiros, tô envolvido com agiota, com terrorismo, mas vou aparecer, pelo menos na leitura de e-mails, pra matar a saudade. E aí, Matheus, como é que estão as coisas aqui no site nesse tempo? Vocês já estão ricos? São os milionários, cara. Assim, ó, bilhões já. E esse dinheiro não vai repassar pra mim, não? É, a máfia carioca aí tem que dar... Vou mandar a milícia atrás de vocês. Bom, feedbacks, notícias, informações, o que aconteceu essa semana? Muitos recados pra gente dar, primeiramente. Nossa promoção, né, patrão? Opa, fiquei sabendo. Mas refresca a memória aí pra mim, porque eu tô desinformado. Ah, então olha só, você preenche o questionário aí, né, do Super Controle, no link aí embaixo, tem todo o regulamento aí feito pelo nosso advogado, Eric Seik. Ah, ele é confiável. Demora o quê? Uns 2 minutos, 3 no máximo, que são perguntas muito fáceis. Beleza. Pra conhecer melhor nosso público e nossos ouvintes, pra melhorar o nosso conteúdo. E aí, o que tu ganha, né? A pessoa vai ajudar, mas ela ganha alguma coisa também? É, tem que condicionar o comportamento dessa galera aí, porque os caras não vão responder coisa de graça, né? Então... eu não participaria, pra falar a verdade. Só se tem alguma coisa. O que eu ganho? Ganha um jogo, a sua escolha. Olha aí, mas qualquer um, se eu quiser assim. Pode ser. Não, vamos fazer assim, não pode pegar um pack, né, de Rock Band, né? E aí não dá. Ah, tá, então... Não pode ser escroto, tem que ser com humildade. Eu quero um jogo lá de Master System da época lá, 92, quero, sei lá, Sonic 1, tá aí, tá na mão. A gente dá um jeito, falamos com o papo, aí e a gente consegue o jogo. Se eu pedir contra de Super Nintendo, vocês arranjam pra mim? É isso? Na caixa? Tem que a gente dar o do Frajola, cara. Ele tem aí, a gente dá o dele. Caraca, mas isso é bacana, hein? Agora eu fiquei interessado. Eu vou criar um fake e vou participar da promoção também. Ah, olha aí. E claro que o pessoal com certeza não vai pedir isso, vai pedir Battlefield 3, vai pedir... É claro, né? O pessoal não é bobo nem nada. É, né? Vai pedir o Diablo 3, só jogo ruim, tô vendo até agora. Então tá aí, né? Outra coisa também interessante é que a BGS tá chegando aí. Opa! 2012. Em São Paulo esse ano, né? Não vai ser mais no Rio, como foi no passado, que eu estive lá. Esse ano não poderia ir, vai ser em São Paulo, mas... que vai ter lá, Matheus? Tá sabendo de alguma coisa? Olha, eu sei que vai ter o nosso querido criador e diretor do Tekken, né? Bacana. Mas mais importante que isso, vai ter todo mundo, né? Vai ter o Super Controle, vai ter o Phoenix Down, vai ter Boteco on the Rocks no sábado da BGS. E nas... Isso é mais importante, também. Realmente. E vai ter mais, acho que o pessoal do Dash também, tem que falar ainda com o André, vamos ver aí. Mas a galera aí dos podcasts vai ter o Level Mais, a Buzeta, já vai ter todo mundo lá, vai estar lá. Então, meu, vai... Entre nós, né? Então... É, não, tá ótimo. Todo, então, os bons casts, né? Aqueles casts de merda, tipo Cidade Game, esses assim, não vão aparecer, não. Ah, isso aí, claro que não, né? 99 vidas, essas palhaçadas não, né? Só os legais mesmo. Só os legais, 99 vidas, aí se fuder. Se encontrar o Jordinho lá, eu vou quebrar ele. É, manda o cu. A gente vai matar o cara. Ele vai estar no Boteco de Rocks, a gente vai sequestrar ele. E, porra, cara, isso aí na BGS, então a gente vai colocar isso mesmo. Vamos fazer um videocast lá na BGS, galera. Que bacana. No Sul vai só eu, o Fuca e talvez o Frajola. Não é certo ainda do Frajola aí, porque ele foi até pra São Paulo esse ano aí e tal. Sim. E o Lanzonetti também tá em pé, assim, não sabe se vai, não sei o quê. Mas tá chegando na hora, né? Eles têm que comprar a passagem, que não é dato não, né, cara? E o Yuri também vai, o Yuri aí de Porto Alegre. É, mas assim... oportunidade, né, os ouvintes, pô, o pessoal do Sul, eles moram em Carlos Barbosa. Vocês não têm ideia, é uma cidade muito longe, muito pequena, muito afastada de tudo. E vão estar em São Paulo, olha a chance aí. Então vocês vão lá, bebam com eles. É, Boteco de Rocks, eu já falei com o senhor Corraine, o senhor Teixeira, e nós... Vamos estar lá fazendo uma festa, trocando um papo. Mais informações aí em breve, tem que falar com os guris do Games on the Rocks pra saber o dia certo aí que vai sair. Que beleza. Beleza? E... Uhum. Ah, patrão, muitos e-mails, cara. Muitos e-mails. Pois é, de vez em quando eu entro lá pra ver se tem alguma coisa e, cara, essa semana, eu não sei se foi o tema, se o pessoal tava com muito fogo no rabo, mas muito e-mail. Fogo no rabo, sensacional. que aconteceu? Eu não sei, mas olha só. Seis chapas mandaram um e-mail daquele vídeo Coisas que Gamers Falam, não sei se tu chegou a assistir. Mas já é velho, pessoal, isso mandou faz duas semanas, então seis chapas mandaram um abraço a essas seis pessoas que eu não lembro o nome, mas estão no coração aí. E o vídeo está aí no link do post. Mas, gente, então, mandou e-mail, falou que conhecia o site graças aos reviews do Netos, olha só que Suikoden, olha o Suikoden fazendo sucesso aí. O pessoal procurou Suikoden no Google e achou o Super Controle, então o review aí, a análise do Netos. Então, legal, né? O Suikoden é um que o pessoal não fala muito atualmente, então faz sentido. Legal saber que a aquisição dele valeu por alguma coisa, né? Atraindo novos leitores, novos ouvintes. É isso aí. Que ótimo, nunca erramos. E também o pessoal buscando no Catherine no Google achou o nosso site também. Mas ainda? Olha só, porque... Não sei, cara. Acho que não tem podcast sobre Catherine por aí. Eu não lembro. É verdade. Não escutado nenhum. E bastante elogiado até. Recebemos e-mail aí do Catherine. Mas como já faz tempinho, então... Esse foi o que editei, eu lembro. Foi o último. É. E muitas... Olha só, muitos ouvintes, leitores e tudo mais do Phoenix Down. Que eu participei do Phoenix Down contando um pouco da história do Super Controle. Engenho inimigo do Gosto de Jogos, Zeto, Level Mais. E o pessoal do Phoenix Down, né, fez uma propaganda bacaninha lá e tal. E muita gente mandou e-mail falando que não conhecia o nosso site, começou a passar a conhecer agora. E também que já conhecia e não mandava e-mail. E eles ficaram meio tipo, vamos mandar um e-mail pra dizer que nós estamos aqui, que nós vivemos. E a gente pede desculpa por nunca enviar e-mail, que a gente sabe que eles gostam do feedback. Então, ficaram motivados então e vieram com tudo, né? Pô, legal, né, cara? Então, bacana, gostei. Bacana. Alô? E aí, guri? E aí, qual é que é, ó? Como é que tá, seu patrão? Como é que tá nada? São horas de chegar? É, eu cheguei atrasado, calma. Correndo a horas e você... Calma, sua piranha, calma. Usando espaço, as eras vão passando nessa imitação sem vergonha do Santos. O tempo passa e continua. É que nem a poupança maneirina, só que isso não continua. Essa bosta pegando fogo de imitação. E aí, senhor Yuri, quanto tempo? Pois é, né, cara? E como é que tá aí as férias prolongadas aí? Tão muito boas, né? Só curtindo sua praia, porque afinal é só isso que eu faço, então... Eu fico todo dia na praia, né? Tomando uma caipirinha. Ele ganhou dinheiro desde que a gente colocou o banner lá da Saraiva. Ele... É, mas é mais dinheiro pra conta dele direto. Tudo na conta dele, né? Que caoseiro, né? Mas você chamou o Yuri pra quê nessa leitura de e-mail, Matheus? Que já tá rolando. Pra trabalhar, né? Vai ter que ler e-mail, então. É, mas é, faz tempo que eu não participo das leituras de e-mail. O sei que agora que ele ficou mandando aí nas leituras de e-mail, não me chamava mais. Não, mentira, me chamou mais vezes. Então, Yuri, leia aí o primeiro e-mail aí que te mandou. Olá, pessoal do Super Controle, aqui é o Fal underline Lu. Fou, desculpa. É que eu tô com mania de falar em inglês as coisas. O nome dele é... Vamos ver aqui o nome dele aqui. Tá na caixa de e-mails. Deixa eu ver o nome. Wellington, não é? Não, o nome dele é Lucas Augusto. Mas eu acho que se ele quer se chamar de Fou underscore ou underline Lu, a gente tem que respeitar ele, cara. Isso aí. Então, Lucas Augusto Conrado Gomes, o Foulu. Foulu. Eu acho que esse é o nome de Kung Fu dele, cara. Deve ser. Então, ele tá mandando esse e-mail pra defender o jogo, né? Que a gente comentou aqui, que é o Crysis, né? Que... Que na verdade eu falei assim, mas eu falei do Crysis 2, mas então ele vai falar aí. Ó, então ele falou que não é apenas gráficos bonitos, né? Só, né, uma carinha bonita. É, tem uma física incrivelmente realista e que quase nenhum computador na época em que foi lançado conseguia rodá-la. É, isso é verdade. É. Ó, continuando. Acima de tudo, ele também era um bom jogo, com algumas coisas bem interessantes. De maneira sucinta, tentarei abordar alguns desses aspectos. Aí ele vai começar falando aqui. Vamos lá. Que a caixa vativa dela, que ele acredita que seja, é a questão de ele mudar constante o estilo. Então que algumas partes tem que ser mais furtivo, porque há muitos inimigos no jogo, principalmente nos modos mais difíceis. É quase impossível enfrentar a moda Rambo, né, chegando atirando. Né? Então é isso que ele falou. E aí que ele possui partes de exploração, em um ambiente quase aquático, partes de ação desenfreada, onde ele se torna mais semelhante ao jogo de FPS atual, e o jogo chega até... a ter alguns momentos de suspense bem interessante. É coisa que Half-Life 2 já fazia, mas tudo bem, né? Mas comparar com Half-Life não dá, né? É sacanagem, né? Não, mas eu entendo. Realmente, eu agora me lembrando, quando tava jogando Crysis 2, inclusive tem partes onde tu pode selecionar o que tu quer fazer. Ah, por ali tu vai usar e furtivamente, ali tu vai ter que usar a sniper, ali tu vai chegar atirando todo mundo. Realmente, isso é bem real. Ele falou que a IA... né, que a inteligência artificial do jogo é muito avançada pra época, né? Dava até pra deixar totalmente paranoico ao usar muito a sua habilidade de camuflagem, fazer barulho em vários lugares diferentes, sendo que quando eles não encontravam nada, após algumas vezes fazendo isso, eles começavam a entrar em desespero. E aí eles atiravam tudo que é lado. Olha aí, ó, que legal, ó. Né? Então acho que vou me ater a isso... É para não deixar esse meio chato demais, né? Só gostaria de deixar claro que eu não sou lá muito grande fã da franquia Crysis, tanto que nem cheguei a jogar o 2. Mas me incomoda um pouco como todo mundo gosta de falar mal desse jogo sem nunca sequer ter dado uma chance a ele. Um abraço e a todos e até a próxima. Então, olha só pra... Eu acho que é válido, sim, os pontos que ele colocou, tá ligado? Ah. Mas eu queria dizer que é o Crysis 2 que eu comentei, não o Crysis 1. Tá, o Crysis 2, que eu achei um FPS genérico, ok? Concordo que tem tudo isso aí que tu falou, mas eu sei lá, eu já tinha visto em outros lugares, talvez, né, porque eu também não seja tão fã de Crysis, assim, então não é... Eu acho que o 1 foi bem, né, o Crysis 1, o 2 é um pouco genérico, e o 3 agora, então, vai ser... Nossa, genérico, vai ser muito... mais genérico. Genéricozão, cara, eu acho que... Beleza, então tá aí, um abraço aí pro Faulu. E muito obrigado. E o Diego caiu. O Diego caiu, nosso patrão. E não vai voltar porque o modem dele lá do... O modem, mano. Foi pro saco, ele mandou aqui uma mensagem. Foi pro saco. E temos mais e-mails aqui, eu não queria ler todos, mas esse aqui a gente precisa ler. Olha só, nós precisamos ler, porque... Mas por que nós precisamos ler, Matheus Six? Porque o nome do e-mail é Decepção. Olha só, Decepção. Tá, vamos lá então. Ok, ele fala assim: boa noite. Olha, ele acertou, porque realmente é noite, mas né, pode não ser. Ah, não sei se estiver escutando isso. Meu nome é Maicon e tenho 27 anos. Sou gaúcho de Sapucaia do Sul, aqui nosso conterrâneo, ó. Mas moro em São Paulo há 4 anos. Conheci o Super Controle quando pesquisava no Google sobre Diablo 3, podcast 83. Olha só, cara. Olha aí, né? Mesmo chapas do podcast com opiniões muito diferentes das minhas sobre o jogo, achei fantástico a ideia. Então pensei, caminho 8 km por dia, caralho, velho. Agora tenho que escutar, com conteúdo diversificado e o melhor, engraçado. Baixei e escutei todos. Preferia o nome Dreamcast. Enfim. Sempre fui fã do Frajola, Six, Judy... Também sempre percebi que vocês não gostam de MMO e PC. Mas o quê? Mas como nunca falaram muito, sempre respeitei. Hoje, dia 28... Caraca, o cara marcou o dia. 20 de agosto. Olha só. Escutei o cast 80 Fanboys. Olha aí, cara. Era pra mim participar desse cast. E para minha decepção, esperando uma conversa imparcial, foi um bando de fanboys falando mal de PC e de MMO. Uma falta de respeito às milhares e milhares de jogadores. Se não gostam do gênero ou do sistema, pelo menos respeita. Não fala que o WoW não é jogo ou o PC não presta. Uma tristeza escutar o podcast 80. Se o fanboy fosse o primeiro, provavelmente não teria escutado mais. Olha aí, ó. É, falando assim, tem que assumir que sou fanboy da Blizzard, mas não sou, né? Então, ele diz que ele não é, bem. Tenho um Xbox 360, Wii, PSP e 3DS. Adoro a série Mario, terminei a série Gears of War e quase todos os Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Cross, Pokémon. Ah, joguei também os falados mal pelo Super Controle Lost Odyssey e Blue Dragon. E terminei. Desculpe o tamanho do e-mail, mas escrevi rápido e com raiva. PS, mais respeito aos jogadores de PC e MMO. E agora... Aí? E aí, hein? Eu vou dizer bem simples, cada um tem a sua opinião, e a gente tem que respeitar ela, eu concordo, talvez, mas eu me lembro que eu escutei esse podcast, eu me lembro, inclusive, que essa foi uma pauta que eu que sugeri, não é? Se eu não me engano. Aham. E até fui, eu admito, até vou dizer aqui que fui eu que fiz a pauta, cara, sabe? Então, assim, a questão era que era bem a zoação, entendeu? Não tenta levar tanto a sério, assim. Era um cast sobre fanboys, feito por fanboys, né? Olha aí. Mas acontece, sabe? Mas, assim, o que a gente quer dizer é que, realmente, assim, MMO, na minha opinião, ele não tem quase nenhuma imersão, entendeu? Mas eu respeito um jogo porque eu acho o WoW foda. E vou te dizer mais. E o Six tá de prova, e o Seika acho que também. Eu comprei o WoW, cara. Comprei, tá aqui a caixinha e tudo mais. Eu comprei o WoW. E eu pretendo jogar. Porque é um jogo legal, cara. É um jogo divertido. Não. É um jogo divertido. É um jogo divertido, entendeu? Acho que cada um. Mas não leva tanto a sério que a gente fala aqui no cast. É tudo na... E não adianta mudar a opinião dos guris aí, não adianta. Tu vai tentar conversar mil vezes com o Lanzoni ou com o Frajola e eles vão achar a mesma coisa, cara. E não adianta, né? O WoW eu não gosto, assim, eu não vou atrás, mas os Final Fantasy ali, quando eu saiu o 11, eu queria muito pegar ele, mas tinha que pagar e tal, e na era época... Era o 14 não... que era MMO? O 11 e o 14. O 11 também é? Olha só, não sabia disso. Muito obrigado. E o 14, cara, o 14 não é assim tão refazendo agora. Eu tava muito afim de pegar ele. Eu também tava. Mas precisa de tempo, né, cara? Eu joguei Ragnarok, né? Cara, eu já falei pros guris. Eu já joguei por um ano Ragnarok, cara. Eu perdi um ano jogando aquela merda, cara. Não, eu achava bacana. Ragnarok não é. O WoW é bacana. Se você gosta, não é bacana, porque tu não tem quest naquilo ali. A tua quest é pegar um chapéu. Porra! O WoW é... Até Tibia eu joguei, então um abraço aí. Tibia, eu não respeito quem jogou Tibia. Eu não. Mais respeito aos jogadores de Tibia, hein? Olha. Não dá, cara. Na boa. Desculpa, cara. Eu não consigo, cara. Mas então aí, um abraço aí pro Maicon aí. Abraço. E não fica com tanta raiva da gente. Fica tranquilo. Faz assim, Maicon. Vai no elenco, procura as informações aí do Lanzonete, do Frajola e queima, ó. Caga eles a pau, fode com eles. Vai lá, enche o saco deles, eles vão adorar. Não, pelo amor de Deus, não pense em fazer isso. O que você pode fazer, cara, é discutir com o pessoal, entendeu? Yuri, Facebook, facebook.com/supercontrolepodcast, twitter@supercontrole. Tem e-mail também, né, nosso e-mailzinho. Se você quiser, exatamente, é supercontrole@supercontrolepodcast.com.br, né, mande o seu e-mail lá, mandando suas opiniões, como o Michael fez, como o Swellington fez, né, todos fizeram aqui. Cara, muita gente fez, então, eu já falei, abraço pra todo mundo que mandou e-mail, todo mundo conheceu o cast aí, todo mundo que tá escutando os antigos também e tá aí, porra, valeu, velho, sensacional. E é isso aí. Então é isso, né, Yuri? Eu posso fazer um jabarzinho rápido? Sabe? Ah, mas é claro. Então você pode falar lá, pessoal, que eu estou lá no ArgCast, eu não sei o número, desculpa, mas eu tô lá no lugar que a gente fala de emuladores. É um bar, gravamos há muito tempo atrás, antes de eu ser do Super Controle, pra ter uma ideia. Só agora que eles colocaram lá aqueles fanfarrões. Então escutem lá, né? Aproveitem aí, tá bom? Então é isso, fiquem aí com o cast sobre Ico, Shadow of the Colossus. Foda. The Last Guardian. Então, isso aí, gente, até semana que vem e valeu. Até mais. Abraço, gurizada. mano. Opa, voltamos. Tá ligado? Tá ligado que o Ico fica chamando a Yoda? Chega perto dela. Opa, opa. Bom, já que eu tô emendando o assunto, meu, quanto me irritar quando tu vai pegar a Yoda e o jogo dá problemas, tu segura ela, ela te solta do nada, ele fica... Upa, bug, bug, upa, jogo bugado, bugado. Ah, que é isso? Tô brincando, isso, só pra vocês ficarem certo. Parece a vida real, chegar numa guria assim, numa festa, upa, puxa ela assim, puf. É, parece real mesmo, a guria não quer pular uma distância de 2 metros. Parece real porque ela tem preguiça, fala uma outra língua que tu não entende... É a melhor coisa. É isso aí, é vida real. Por que fazer esse podcast aí, né, cara? Eu acho que não é pra fechar a tabela, não, né? É porque... Aí é amor, velho. Sim, o Lanzoni uma vez, lembro que me falou que não curtia, não queria saber desses jogos. Lembro lá pro 2005. O Lanzoni é o maior vira-casaca que eu conheço. Ele não gosta dos jogos, depois ele ama. É bom, né, cara? É bom. Eu acho ótimo. O Lanzonetti falou mal na época e aí... Não é que nem pra jogar. Vira-casaca, é humildade. Humildade. Eu não sei porque eu era meio contra os jogos de Play 2. Era muito aquela mente Metal Gear e Final Fantasy. Foi muito importante na época, né? Acho que saiu o Ico em CD ainda. Fuka, tu lembra? Da época, a gente chegou lá no Shumi. Ah, lembro, eu ia falar isso aí, porque nós vimos esse jogo juntos, né? Pois é, foi. Ah, falam tanto desse tal de Ico, Aiko, Ever. Sério? Vamos ver. Vocês viram ele no lançamento? Sim, foi no lançamento, né? Ah, cara? Foi assim: o Matias tinha comprado o PlayStation 2 e foi um dos primeiros jogos que a gente viu no PlayStation 2. Sabe? Ele comprou mais. Ele comprou Vice City, Ico e Virtua Fighter 3, 4, sei lá, se eu não me engano. Ah, aquele Shinobi podre lá também. Não fale mal, Fuka. Até vou comprar na PSN. Saiu semana passada. Pois é, né? Foi muito foda. Em 2005, daí, o Shadow of the Colossus, né? Que, veja só que história interessante e intrigante. Eu ganhei ele de uma ex-namorada. Veja só que bonito. Olha só. Sapinho, piratão ou original? Piratão, né? Ela falou assim, ela falou não assim, chamava ó, tanto assim. Não. Eu não sabia, tipo, ela me pegou lendo assim sobre o jogo, daí passou uma semana, ó, veja só o que eu comprei pra você, era lançamento. Então Shadow of the Colossus foi amor puro, assim. Olha só. E na época o pessoal não gostava muito, não, né? Eu lembro que eu mostrei pro Frajola. O Frajola até hoje odeia esse jogo, infelizmente, né? Fusão. Eu tive a mesma história do Lanzonetti aí. Quando eu vi esse jogo, obviamente eu não tinha um Play 2, eu vi na casa do Daniel, meu primo. Daniel, claro. E eu cheguei lá, ele tava jogando e falou: ah, vem aqui, ele que vem ver esse jogo e tal, não sei o quê. Você fica andando de um lado pro outro no maior silêncio e mata uns monstros gigantes. Deu, ah, tá, mas o que tu faz? Ah, tu tem uma espada e um arco. Ah, que mais? Só. Você aprende habilidade nova? Não. Deu, puta, que jogo chato pra caralho. Achei muito chato e falei: nunca vou gostar desse jogo. Foi muito depois só que eu fui. Sabe por que eu também achei muito chato o jogo? Que o jogo lá tem historinha. Tá, te larga no mundo. Mas não me explica, tipo, tu tem que subir. Pelo menos no início, pra te ter uma ideia, tu tem que explorar, falar com a espadinha, tu aponta pra a luz e indica onde é que tá o colosso. Mas que porra é essa, cara? Aí tu vai indo e encontra uma montanha. E eu, na época, não tinha muita paciência. Ah, não vou jogar essa merda. Exatamente, cara. Eu olhava, eu quase dormi, cara. Exatamente a reação do Six com o Journey foi a minha reação com o Shadow of the Colossus, tá ligado? Eu comecei a... Mas depois eu acho bizarro o Six não curtir Journey e curtir muito Shadow of the Colossus. Acho estranho, mas tudo bem. Meu Deus. Cara, não dá pra entender vocês, meu. Meu Deus. Silêncio das voadoras. Shadow of the Colossus tem uma história. A mulher tá fudida, o cara vai lá salvar por amor. O Journey é um pedaço de madeira no meio do deserto, correndo com um cachecol. Enfim, não se fude. É isso aí, deixa pra outro cara. Será que é Journey? É novela ou clone? Um beijo. Ok, vamos lá. Senhor Augusto Fuka. Sim, pois não. Primeiro lançado foi o Ico, né? E aí? O que tu sabe sobre isso? Pois é, cara. O Ico, a história da produção dele, nós vamos lá para o século XX. Voltamos, né? Voltamos bastante tempo. É, pois é. O nosso chapa, né? O Fumito Ueda, né? Lá em 97 ele já tava a fim de fazer o Ico. A ideia dele era o seguinte: é um menino encontra uma menina. Era a base. Peraí, só um pouquinho. 97, tu diz, 97, né? Isso. E o jogo saiu em que ano? O Ico, ele saiu em 2001, cara. Então veja só, 97 ou 2001. Vocês reclamam The Last Guardian, hein? Calma, o Ico não é o pior de todos. O Shadow foi mais demorado ainda. E então, a partir desse lance, os personagens... A ideia dele é que seria um menino e uma menina que se encontravam e eles teriam que andar de mãos dadas, sem se falar um com os outros. Então ele tinha essa visão artística e tal de criar uma ligação dos personagens apenas pelo segurar a mão um do outro, né? Não precisava falar nada, assim. Journey, um beijo. Bom, então o Eda já... Ele tinha pego essa inspiração lá num jogo de 91 chamado Another World. Que era um jogo que usava cutscenes cinemáticas. Tipo Police Nauts. Ai, meu Deus, bicho. É, isso aí. Que aí, tipo, as cenas tinham uma cara meio de filme e tal. Que, né, imagina, 91, naquela época, podia, o que é isso? Explosão, evolução do mundo. E aí, a partir disso, então, ele queria criar todo o envolvimento emocional dos personagens, usando o mínimo de diálogo. Aí ele já mudou um pouquinho a ideia, né? Ele teve influência do tipo de Prince of Persia e tal pra criar um ambiente. E no final, assim, depois de várias discussões e tal, ele se baseou em três fatores, assim, importantes. Ele queria criar um mundo fictício, né? Dois personagens apenas, que era esse menino e a menina, e que toda a conexão fosse emocional, assim, que o personagem tinha que sentir vendo os personagens interagindo, caminhando pelo mundo, enfrentando os inimigos e, sim, tal. Então era todo isso aí o lance dele, né? E aí em 98 ele encontrou o chapão dele, né? Kenji Kaido. Kenji, né? Mas Kenji, grande Kenji. Em 98 ele disse, então vamos fazer o jogo para o PlayStation. Peraí, minha pergunta. Não, sim, tinha boatos que o nosso amigo Fumitano ia fazer até antes de estar no PlayStation para PC? Ou ele já era funcionário da Sony? Ah, isso eu não sei responder. O Kenji era da Sony. E aí ele, sim, isso, se encontrou com o cara e tal. Kenji, acho que ele era da... Né, não lembro. Ele é os caras que fez Deepscape. Chupa essa. É o cara que fez Tomba, cara. Tomba 1 e 2. E aí, então, aí ele encontrou o Cage. Aí o Cage disse: vamos levar a sua ideia para o PlayStation. Grande videogame da época, lá em 98, né? Copa da França, Zidane, um beijo, olha. E aí eles começaram a fazer o jogo. E aí eles queriam fazer um lance triartístico. Acabou não rolando, assim. Não deu pra fazer no PlayStation, né? Eles queriam usar umas técnicas já que já começaram a usar. Aquelas técnicas de Bloom Lighting, queima assim, emotion. É, o gráfico dele é. Tipo, ele não é um Play 1, assim, ele é um pouco melhor, mas não é grande coisa, não, né? Eu lembro que na época ele tinha uns efeitos de luz bem maneiros, assim, né? Não chegou a sair nada, né, pro Play 1, assim, nem foto, nem nada, né? Eles só pensaram. Não. Eles só tiveram várias ideias, então, inclusive, eles tinham pensado em fazer os inimigos serem não sombras, mas aqueles carinhas que jogam o Ico lá no início do jogo, sabe? Que eles carregam o Ico e tal. Ah, tá. Que os inimigos iam ser esses, aí depois eles resolveram fazer por sombras, que aí ia ser mais fácil fazer, aí eles poderiam investir mais na mídia pra fazer um lance mais artístico. Aí durante todo esse processo aí, o Eda chamou gente de várias frentes, assim, não só do videogame, sabe? Pra ajudar ele a ter essas ideias mais diferentes, porque ele realmente queria fazer um jogo diferente, né? E aí ele chamou mais dois programadores, quatro artistas e um designer, além do Eda e do Kaido, que também eram designers, né? E essa galera aí formou a base conhecida como o Team Ico, né? Então, eles ficaram 2 anos desenvolvendo isso aí e tal, pro PlayStation, aí eles viram que não dava e tal, pelas limitações, né? E aí, então, eles já caíram pra visão do que o Eda disse, então tá, tem um videogame novo saindo aí logo em seguida, PlayStation 2, vamos criar uma engine nova, que é a Emotion Engine, né? E aí já fizeram todo o jogo pra sair pro PlayStation 2. Que ele, inclusive, foi um dos primeiros jogos do PlayStation 2, né? Em 2001. 2001, né? Isso. E aí saiu o jogo. Foi longa essa produção, né? A gente tá acostumado hoje em dia com anunciar o jogo, ele lançar já no ano seguinte, mas esse daí foi longo, né? Você sabe qual foi a primeira vez que ele foi anunciado pro público, assim? Cara, eu acho que ele foi anunciado mesmo logo quando ele saiu, porque como ele foi um dos primeiros jogos do Play 1, eles já meteram junto, saca? Então... Ah, é verdade. Tipo assim, ó, quando eu tenho lançamento de videogame, tem sempre aquele título novo, obscuro. Vamos jogar e descobrir, né? Não tem uma ampla divulgação. Divulgação geralmente de franquias antigas. Pois é, né? É interessante comentar que apesar de hoje o Team Ico ser bastante cultuado aí, Fumito, gênio e tal, ele foi mal, né, galera? Não vendeu bem esse jogo, sabe? Uma pena, né? É, ele acabou virando aquilo que o pessoal chama de clássico cult, né? O jogo que não vendeu muito, mas que todo mundo deveria ter jogado, né? Coisa que também vai acontecer com o Shadow of the Colossus, pelo menos no começo. Pois é. Dizem que um dos fatores que, tipo, ele teve uma venda baixa em quase todos os lugares, mas nos Estados Unidos foi ridículo, saca? Tipo, ele teve uma venda muito baixa. 270 mil cópias vendeu nos Estados Unidos. Tá louco! Caralho, nossa! É, e... Não dá pra entender, né? Porque ele foi lançado agora em HD, tipo, não sei, se eu não fez sucesso, é uma coisa meio tuada, mas, né? Mas aí que tá, saca? Então, tipo... Ele ganhou notas fodas, né? Todo mundo deu 9 pra cima, tá ligado? Bizarro, isso ganhou prêmio e tudo mais, eu não entendo porque ele não fez o sucesso. Minha opinião é que na época o pessoal não queria isso, né? Era, tipo, mais novo, o nível do jogador. O Lanzoni falou antes, até em off, aí, que ele só queria saber de Final Fantasy e Metal Gear. E acho que o pessoal só queria saber disso mesmo, né? Sim, é verdade. Não era a época ainda de novas franquias. E posso fazer um adendo sobre Ico? Cara, eu não sei vocês, se eu não posso estar falando besteira, mas já ouvi falar de gente que viu o jogo Ico e me disse que tava no videogame errado, que devia estar no da Nintendo. De primeira vista. Parece aqueles jogos que a Nintendo faz assim. Na época ela fazia jogos do tipo, pro Pokémon, por exemplo. Ah, só porque é com um menininho, né, uma princesinha, talvez o pessoal já tenha esse preconceito, né, cara? Não, pode, cara, eu quando vi o jogo do Matias, eu confesso que eu achei bem estranho, digo, bah, mas tipo, não achei ruim, eu digo, mas que jogo esquisito, sabe? Ele tem só um... A gente conhecia ele, né, a gente conhecia ele, sei lá, de revista, sei lá, do que a gente ouviu falar e tal. E aí, quando eu lembro que eu fui pegando o jogo, não, vamos jogar esse aqui, eu e o Julie, né? E aí, a gente saiu lá da... Chegamos uma boa, a gente apanhou bastante no começo, assim, pra entender a mecânica. É. Porque é um jogo sem música, ele tem o som ambiente, e aí eles não têm muita fala, tu não entende o que a Yorda fala. É bizarro. Na época era bem estranho. Na época era... A gente não tá acostumado com isso. É, eu acho que, na verdade, foi assim, quando saiu do Play 1, né, pro Play 2, a principal evolução do Play 1 pro Play 2 era, o que chamava mais atenção mesmo, era a evolução gráfica, né? É, e acho que talvez por causa disso o pessoal não tava ligando muito pra um jogo de conceito diferente e tal. Os caras queriam mesmo um jogo bonitão lá, cheio de explosões e coisas bonitas explodindo na sua cara, né? E não um jogo com uma princesinha e um menininho que não acontecia, tipo, não tinha muita coisa. Ainda, hoje ainda assim, né? Os 10 que usou nem saindo. Não sai mais um Ico, não. Sim, pois é, não, cara. Não. Eu digo até hoje é difícil. Eu digo que na época não era tão difícil, eles arriscavam até mais, hoje que tá meio chato isso. É, mas acho que talvez por isso ele não chamou muita atenção, ainda mais por ser do começo do console, né? É, pode ser. Cara, pra vocês terem uma ideia, assim, eu falei que ele vendeu 270 mil nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo ele vendeu 700 mil cópias, tipo, não chegou nem 1 milhão, sabe? Nossa senhora! É estranho, né? E é engraçado porque a capa do jogo, na Europa e no Japão, foi o Ueda mesmo que desenhou, inspirado num artista surrealista do fim do século XIX ali, o Giorgio de Chirico. Fuca, posso fazer um adendo? Por que norte-americano estraga a capa de jogo? É, mas é aí que eu ia chegar. Tu pega a capa do Ico, por exemplo, no Japão, aquele cenário lindo com o catavento lá, o moinho, sei lá, e eles pequenininhos. Não, nos Estados Unidos tem que ter a cara do personagem e no fundo sempre a cara de um vilão ou da mulher. Tem que ter rosto gigante, meu, estraga. Uma merda, né? Uma merda. Uma bosta. E não é muito jogo que é assim, cara. Muito jogo. Eu vou dizer pra vocês que se eu, tipo, não conhecesse o Ico, sabe? Eu estivesse numa loja de videogames e visse esse jogo, tipo assim, Ico, o nome de... Aí eu vejo a capa e digo, mas que bosta é essa? Eu também, cara. Jogo genérico. Eu vejo esses jogos assim. Outro jogo que eu lembro que era assim era o Galerians, a capa japonesa trimassa. Oh, é verdade. Genérico do caralho. Clonoa. Tem uma capa muito ridícula aqui, que eu também vi, que eu acho que é do Suikoden 1, que no Japão tem, tipo, os personagens anime e tal. E nos Estados Unidos tem eles meio como se fosse pessoa tirando foto com uns cosplay muito mal feito, um troço ridículo, ridículo, ridículo. Essa capa do Ico, cara, parece, sei lá, parece que não é nada, tá ligado? Parece que é um jogo que não é nada, sabe? Parece que é Chameleon Twist pra 64. Jogo. Sei lá, cara, eu não sei, é um troço muito ridículo, não faz nenhum sentido, saca? Sim. Mas então, galera, tipo, por todo esse esses fatores. Ele já era um jogo extremamente alternativo, saca, pra época. Tipo, até hoje, como o Six comentou, até hoje é um jogo de difícil aceitação. Não é qualquer um que vai sentar e vai jogar. E aí o pessoal ainda, nos Estados Unidos, pelo menos faz, tipo, ou o Eda caprichou, pensou num artista surrealista, desenhou a mão, a capa, pra chamar a atenção. Aí os caras nos Estados Unidos pegam e fazem isso aí. Mas então, o enredo do jogo aí, cara, o que a gente sabe, né, que a gente coloca o jogo no case, né, no videogame, tu vê um guri com um par de chifres sendo levado por soldados num lugar muito escroto. Isso. Sendo preso numa tipo jaula. Tipo uma prisão, saca. É um castelo, né, tu tem colocado numa jaula e é isso aí, sabe, te deixam aí, tipo, de folha, sabe, não te dão um sinal do que fazer. Que é uma espécie de sacrifício, né. Eu entendo que ele ter chifres, tipo, ele não foi mais aceito pela aldeia dele, saca. É, isso aí. A história confirmada é essa aí, que é considerado um mau presságio pra aldeia de onde ele veio e tal. Amaldiçoado. Ah, cara, sinceramente, se nascesse um garoto com chifres na minha aldeia, eu também ia mandar pra um castelo desses, cara. Não, mas aí tem o mundo dele, depois no Shadow a gente descobre umas paradas mais escrotas. Mas é isso aí, né? Daí, o que tem que fazer é escapar dessa jaula aí, tu encontra a menina lá, que é a Yorda, né? Eu não sei se ele também fala a língua desconhecida, eu não lembro, porque eu joguei ele ano passado. Ele soa uma língua desconhecida pra gente, mas assim, aparece a legenda em inglês. Agora a Yorda... A da Yorda, não, né? É uma língua mais bizarra. Ela é desconhecida pra ele também, ela é desconhecida pra todos. Aparecem uns sinais bizarros, assim, que você fala. Isso. Ela tá falando em hieroglifo. Umas onomatopeia louca. Mas assim, em termos de voz, não tem dublagem em inglês, né? Elas são todas dubladas... falas aleatórias, tipo The Sims. Não, é uma língua própria criada pro jogo, sabe? Parece japonês falado ao contrário. Pode até ser, sabe? Eu não lembro se é em todas as versões ou é só na japonesa, que depois que tu termina o jogo, tu consegue entender o que ela fala, saca? As legendas ficam claras depois. Não, a norte-americana também. Porque eu virei o Ico, comecei de novo um tempo atrás, só que aí ela falava e traduzia as coisas dela, saca? Só que aí eu achava o jogo tão boring que eu desisti de... Eu ia platinar, hein? Não, desisto. Tá louco. Jogabilidade. Bom, depois a gente fala sobre isso. E aí é isso aí, né? Tem que levar ela pra fora do castelo com a mão, né? A mecânica do jogo é toda baseada nisso, né? Essa jogabilidade de segurar a menina e fazer os puzzles conforme o cenário te dá, né? E aí tu termina o puzzle, pega a menina e leva ela fora do cenário. Ela é toda baseada no fato de que a menina é uma completa retardada que não sabe fazer nada sozinha. E você tem cega, que... né? Não sei. Ela não consegue fazer nada, ela não consegue pular. Ela é cega? Não, na época a gente falava que ela era cega. Ela poderia ser cega, cara, porque ela, assim, ela não consegue pular uma distância de 2 metros sem o menino ajudar ela. Ela não consegue subir uma corda, ela não consegue fazer as funções mais básicas. Então você tem que literalmente carregar ela pra todos os lugares, cara. Eu jogando. Não, mas não é cega, ela é uma dondoca só. É, ela só é uma princesinha frágil, coitada. Mas, cara, sério, eu não tinha paciência de esperar ela de andar e chamando ela, tá ligado? Eu catava ela pela mão e carregava e falava: vem cá. Tá louco. Mas é legal isso de carregar ela pela mão, né, cara? Você sente no... meio que o peso de você tá carregando ela, né? O controle responde bem a isso, eu achei. Eu também achei que responde muito bacana, assim, o sistema dele. Funciona. Assim, o que não funciona, pra mim, veja só, são as câmeras desse jogo. As câmeras são horríveis! Também. Ah, sim, as câmeras, é verdade. Horríveis! Pra segurar numa corrente, tu tem que rezar uma ave-maria. Nossa! Cara, o quanto de pulo eu morri por causa da câmera ruim, cara? Não... Por causa da câmera, saca? É bizarro, porque a jogabilidade lá é funcional. O problema é a câmera. A mecânica da câmera não funciona. Você perde... Nossa, cara, é horrível. Não, e teoricamente você tem o controle da câmera no analógico direito, né? Só que eu não entendo porque o controle da câmera é feito daquele jeito. É muito bizarro. Você aperta, é como se a câmera movesse muito estranho, assim, é muito bizarro. Enquanto eu tô falando isso, eu tô fazendo um gesto muito bizarro, porque realmente é muito bizarro isso. Mas tirando a câmera, assim, eu achei que o sistema de... A jogabilidade em si do jogo eu achei bem bacaninha, tá ligado? Tipo... Não é bacaninha. Não é bacaninha. Quer um exemplo? Não, olha só, na época era assim. Eu lembro que eu joguei, na época eu tava beleza, daí eu não terminei, e só ano passado, ou 2009, não lembro, que eu peguei assim num emulador, olha só, e terminei assim, e a única reclamação minha foi com a câmera, tipo, eu até joguei no teclado, e não reclamei, sabe? Tem jogo muito pior que isso aí. Tem jogo muito pior. Não, concordo. Só que tá aí, tu vai jogar a coleção em HD. Cara, eles não mudaram nada. Jogabilidade. Nada. Mas Nada. Não teria por que mudar. O quê? Ah, pois é, se mudar, vai ser um reboot. Não, fazer uma jogabilidade mais polida, cara. Por exemplo, tu vai pular, vai atingir o monstro, às vezes tu acerta, às vezes ele passa no meio, às vezes tu leva um encostão e cai longe, tipo, e tu não consegue levantar ligeiro, tu não tem, sei lá, como apertar, sei lá, X, que no caso ele pula, não, o triângulo que ele pula, pra, tipo, ele reagir mais fácil. Alguns ajustes assim daria pra fazer, eles não fizeram, saca? É, e às vezes você deixa na mão por besteira, e aí horda retardada, juntando tudo isso e mais a câmera, bate, deixa nos momentos assim, meu Deus, que tu perde muita cabeça. Tá, cara, quando, sempre que tem que escalar alguma coisa, eu acho um sofrimento, sabe, realmente, pra você tentar pular, pra gente que você tem que subir várias plataformas, tem várias vezes, né, disso, mas de você ficar pendurado nos lugares, você bota o analógico assim pro cara ir pro lado, ele não vai, ele olha assim e faz um... Ah, cara, realmente é muito ruim esse negócio. É, tipo... O meu pai jogou o Ico ano passado e ele também reclamava, assim, ele disse, bah, mas a câmera, tipo, e olha que ele é um cara calmo, assim, ele disse, bah, mas essa câmera aí, às vezes atrapalha. Então. É, como foi revelado aí no começo do cast, eu não joguei Ico quando lançou, eu, na verdade, eu nem tinha ouvido falar de Ico. Epa! Eu não joguei, cara, eu não joguei, eu mal tinha um Play 2, eu mal joguei Shadow of the Colossus na época, eu joguei, vim jogar só depois, mesmo porque na época eu não gostei do jogo, mas eu peguei o Ico alguns dias antes dessa gravação pra jogar e, cara, assim... Eu não tive tanta implicância com a jogabilidade assim, mas talvez porque eu já estivesse esperando uma coisa mais travada, sabe? Mesmo porque o jogo é de 2001, mas tá, comparando com o Shadow of the Colossus, realmente é bem zoado. Mas pra mim não atrapalhou assim no fator de, ah, vou desistir, vou largar esse jogo, foda-se essa merda. Bom, é, não, saca? Porque ele é bacana, então... Vocês querem rir da minha cara? Entre no meu Facebook e acessa lá, tem o histórico janeiro, fevereiro, que tem um dia de... Uma frase de ódio minha. Quero quebrar quem fez Ico. Quero matar. Sério. Eu tava na... Bah, é spoiler. Tava depois do final ali da pontezinha. Que aí ele tá sozinho. E justamente a câmera atrapalhou pra caralho. Tu tinha que saltar nos lugares, tipo, pendurado. Cara, e tu pulava. E o cara caía do nada, meu. Ele encostava assim na beira. Ele não subia. Ele caía... Por causa da câmera lixo. Oh, um dos momentos mais estressantes da minha história de videogame. Sério. Sim, eu também, um dos jogos que eu mais me estressei, assim, é o Ico e o Shadow também, mas depois chegaremos lá. Oh, vocês contaram por que você estava falando? Não sei se vocês vão falar mais adiante da história ainda. Por que o Ico leva a Yorda, ele concorda e leva ela pra fora? Pelo que eu sei, então, cara, ela vai ser usada num sacrifício, o quê? Pela mãe dela, alguma coisa isso assim aí. Que a mãe dela... Vocês já viram... Já viram Enrolados? Não, não. É a mesma história, mas continua ela. É, pois é, né, que ela fica, segura a menina no castelo, a mãe, pra, né? É, a mãe segura a menina no castelo pra roubar a vida dela e viver mais tempo, tá ligado? Exatamente igual a Enrolados. A história do Ico. Exatamente. É verdade, o Ico é isso. É, fechando a história, é isso aí, né, que é a história de Enrolados. E no final, que é essa parte da ponte aí, que eu tenho o caso também com o Lanzonetti aí, que não deu, cara, eu sei muito pra passar. Eu pensei em largar o jogo nessa hora aí, porque foi não, no fim? É, no fim da ponte lá, aquela quebra a ponte. Tenso, é tenso. Em que tem até um troféu no Play 3 que tu pode completar o jogo em 2 horas. Eu achei que ali era o final do jogo, que ali é o último save. Eu pensei, pá, que a fudei de primeiro conseguir o troféu. Mas aqui conseguiu, caralho. E tinha toda essa parte pra passar e subir tudo de novo. E se cair era game over e desde lá do load, cara. Meu Deus. Quanto arrancar cabelo essa parte, tá louco. É, aliás, isso é bem chato, né? Porque os únicos checkpoints são quando você salva naquele sofazinho lá, né? Isso. Tu senta com ela. É, tu senta no sofazinho com ela. Senta aqui, meu querido, senta aqui. Daí tu salva, né? Mas é, como aquela câmera é uma bosta, várias vezes eu pulei sem querer no buraco e daí voltava lá no sofazinho, quilômetros atrás. Ah, velho, é muito tenso. Isso era chato. Jesus. É, o problema dele também é que ele, como ele é de 2001, faz sentido ter isso aí, né? Esse lance de save longe, poucas vidas, tentativa e erro, essas coisas. Esses anos 2000 aí, né? Isso hoje em dia o pessoal, hoje em dia o pessoal não aceita mais isso aí, não. Hoje em dia o pessoal já tá... O pessoal tem pressa hoje em dia. Exato. Ah, não, o jogo mais traz do que te estressa, né? Vale a pena, né, no caso. Pois é, eu achei que vale. Cara, ele tem uma coisa diferente que achei que... Acho que não devia ter muito nos jogos da época, que ele não tem barra de vida, né? Ou você cai de uma altura muito grande e morre, ou você cai e simplesmente faz um gemido lá e continua andando. Ou quando você apanha dos bichos também, tipo, tipo, você apanha e volta, logo depois você se levanta e volta, né? Não tem barra de vida. Sua barra de vida é o fato da Yorda ser levada pelas sombras ou não, né? É. E essas sombras, na época, a gente não fazia ideia, sabe? Tipo, estudando não. Aí, pro, quando eu joguei e tal, eu estudei o jogo e tu vê que não faz sentido nenhum, saca? Tipo, não explica de onde elas vêm, pra onde elas vão, saca? Não, elas só aparecem, vêm, atacam e somem. E mesmo no fim do jogo, né? Não explica, simplesmente são... Sei. É, tu sabe que elas são enviadas pela rainha, né? É, pra sim. pegar a menina de volta. Mas, tipo, porque elas são criaturas sombras e... Mas você, claro, isso a gente vai falar mais adiante, mas vocês estão ligados que são as... que dizem ser as mesmas sombras que aparecem lá no templo do Shadow of Colossus, né? Já começo, né? Exato. Isso. Isso aí a gente vai chegar lá. Então depois faremos... ligamos os pontos depois. Shadow of the Colossus, e aí, Seika? Esse aí tu jogou há tempos, né? Tu jogou só ultimamente também. Então, o que quer dizer, o que você entende por há tempos? Há tempos, lá, 2005? Não, na época não. Como eu falei, na época que lançou o Shadow of the Colossus, eu fui na casa do Daniel, vi ele jogando e achei uma merda sem limites. Por muito tempo, eu ficava zoando ele por causa disso, cara. Mas por muito tempo. Eu chegava lá, ele punha um jogo chato e falava, ah, é que nem aquele jogo chato das estátuas gigantes lá. Daí, por muito tempo, cara, por muito tempo. E eu não tinha jogado muito, assim, tá ligado? Eu joguei por 10 minutos o jogo e achei uma bosta. Depois que eu fui jogar, muito tempo depois, eu já tinha PlayStation 3, tá? Foi muito depois, mas eu joguei no, de qualquer maneira, eu joguei no Play 2 do Daniel mesmo. Daí eu tive que me render, né? Falei, olha, tudo bem, realmente eu me rendo, o jogo é foda. Esse é bem mais complexo, né? É assim, sim. Nossa, não tem nem... Ó, ao contrário do Ico, a primeira vez que eu vi o Shadow e joguei, assim, foi amor à primeira vista. Digo, bah, sim. Que jogo a fuder. Ele é muito estranho no processo de saber que tu é um pirralho e vai destruir um gigante. Daí tu já fica curioso, como faria isso? Como será que quer matar um gigante desse tamanho com o meu tamanho miniatura, sabe? E aí sim, traz sim, uma sim. curiosidade e o pessoal joga, sabe? Uma vez, tu lembra lá no Shumi, que teve uma festinha? Não sei se tu tava. Meu Deus, e... quais delas, cara? Não, e aí eu levei o Shadow lá pra jogar e tipo, o pessoal parou pra ficar assistindo. Sim, o pessoal, tipo, acompanhando o cara subindo no colosso, assim, ver se chegava no pontinho branco pra meter a espada, sabe? Muito maneiro, tipo, muito tenso. O pessoal bebendo e tal, e, tipo, tinha umas 40 pessoas que pararam. Não, vamos assistir aí o chefe e tal. E aí é que eu falei, é onde ele dá uma hora mais ou menos até subir tudo, assim, se tu não sabe, tá ligado? Uns 40 minutos eu levei, assim, primeira vez. Ah, não, tipo, nossa. É, e o pessoal ficou maluco, assim, tipo, ó, que é isso? Como é que vai matar? Cara, isso me lembrou muito a primeira vez que eu vi o Legolas e os elefantes lá no Senhor dos Anéis, cara. Nossa, é verdade, cara. Primeira vez que eu vi isso aí, eu, pá, tá bom. É maneiro que, tipo, o pessoal, ele não gosta de jogar ele, mas gosta de assistir, tipo, o Frajola, ele tem os vídeos do cara matando os colossos. Lembra que ele baixou todos, bizarro? Sim. E outro cara é o André 3000, que ele foi alugar comigo o jogo aí sábado, e eu falei, ah, vou rejogar e tal, por causa que a gente vai gravar um cast. E ele, ah, esse jogo é foda, mas eu não sei jogar ele, mas ele é... cara, mas agora eu vou fazer uma pergunta, que nem eu, por exemplo, fui chato, errado ele ter achado ele ruim. Cara, quando eu peguei ele de novo pra jogar... Porque todo mundo falava bem, e eu lembro que eu comprei ele meio que assim, bah, vou comprar os dois e não sei se eu não vou me arrepender. Meu, eu comecei a jogar e eu peguei o lance de como matar os colossos, cara, foi... Nossa, tu começa, não é massa, no primeiro dia que eu joguei, eu matei 4, assim, de cara. É, porque, tem meu, que pegar o jeito, né? Curioso. Tu fica muito curioso, tu pega o jeito, te emociona. Cara, é muito foda. É, tu quer saber como é o próximo colosso, né? Sim, e todos os colossos... que o mundo... e tal, né? Mas e o desenvolvimento dele aí, como é que foi, Eric? Seita. É, ele foi feito mais ou menos pelo mesmo time, né? Pelo mesmo time não, mas assim, pelos mesmos cabeças do time, né? Tanto Fumito Ueda quanto o Kenji Kaido aí lideraram de novo a produção dele. E ele começou a ser desenvolvido em 2002, logo depois do Ico, né? Tanto que eles chamaram o projeto de Nico, né? Next Ico, seria o próximo Ico. Ah, o Next Ico, é. Pois é, era pra ser uma sequência, né? Acabou que tem alguns elementos aí que conectando os dois jogos, a gente chega lá depois. É sequência. É no mesmo mundo. Poucos mangos. já. Exato. E era um time um pouco maior do que foi no primeiro, né, com 35 pessoas, e acho que foi o trabalho de mais perfeccionismo e obsessão que eles tiveram, né, porque é um jogo extremamente minimalista, né, então basicamente, por exemplo, a gente só tem os inimigos, os únicos inimigos são os colossos, né, então eles queriam focar bem no desenvolvimento de cada colosso. Aliás, até isso foi uma decisão de design deles, não ter mais inimigos, pra eles poderem focar e desenvolver cada colosso muito bem, assim. São 16 colossos, né, se não me engano. Isso. São 16. Tanto é que eles tinham feito, na real, era pra ter 20. Tinha mais, tinha mais. Sim, tinha mais, era pra ser uns 20. Tanto é que tu vira o jogo, tu habilita lá os extras, aí mostra como é que eram os outros quatro colossos. Maneiro pra caralho, né? Muito e eu lembro que lançaram um demo, trailer lá em 2003 ou 2004 do Nico, e era bem diferente. E tu sabem disso? Sabe comentar? Ah, assim? Eu vi, sim, cara, eu vi esse demo. Tu vê ele, dá a impressão que é um jogo multiplayer, cara. É. Que é vários Ico montado em cavalo, ah, todos sim, como sim, de matar um colosso, cara. E esse colosso do ia vídeo aí, foda, nesse trailer, ele era um que caiu fora, saca? Então o link está aí no post do primeiro demo de Shadow of the Colossus, que tava muito mais parecendo uma sequência de Ico do que o produto final. Justamente por causa disso, de ter esses garotinhos chifrudinhos aí. Enfim, né, pra vocês terem uma ideia do perfeccionismo bizarro deles na produção desse jogo, mais ou menos uns 500 artistas tentaram, assim, entraram pra tentar conseguir emprego no time de produção. Ah, na equipe? Sim. E basicamente só dois eles aceitaram, assim, eles acharam. Boa, ali, caralho, 2 de 500, cara. Eles acharam que tava no critério, e mesmo assim, eles ficavam ali o tempo inteiro na cabeça dos caras, assim, ah não, tira isso aqui, muda isso aqui e tal. Cara, deve ter sido um processo insuportável de produção desse jogo, assim. Sem inferno trabalhar com esses caras aí. Tem uns caras na cabeça, eles até chamaram o designer de design reducionista, né, porque eles iam tirando tudo pra ficar o mais simples possível e poder focar nas principais coisas que eles queriam produzir pro jogo, né? Uma delas, como eu já falei, era esses 16 inimigos. A outra era um sistema de física bem realista, né? Que como os colossos eram gigantes e você tinha que subir neles, enfim, obviamente tem um movimento muito complexo de cada colosso, tem seu próprio padrão de movimento, né? E eles investiram bastante nisso, em criar um sistema de física, de reação do próprio protagonista ao movimento dos colossos, às porradas que ele levava, quando o colosso se balança e tal. Então eles investiram muito nisso, isso foi uma preocupação muito grande na produção também. É, o primeiro jogo que eu vejo que não tem pequenos adversários no caminho, sabe? Porque quando eu joguei, assim, a primeira vez que eu joguei, já me falaram, ó, meu, pra te saber onde ir, tu tem que levantar a espada. Então, tipo, já peguei o negócio desde o início. E aí, é aquela pergunta clássica, tá, é só isso? Sim, é só isso. Só que quando tu vai enfrentar eles, tu diz, não é só não isso. Não é só isso. Não é só isso. É porque a história é assim, né, tu não sabe nada também, né, eles te largam no mundo, e aí começa aquela águia, né, vindo e tal, e aí aparece o cara em cima de um cavalo com a mulher, isso, e aí a mulher tá deitada, ele leva ela lá num, tipo, de um templo, e aí começa uma voz explicando. É Momo? É Mono. Mono. É, e ele é estéreo, né? Ah, puta que pariu! Nossa, cara. não tem filhos, ah! Puta que pariu! Continuar, né? Vamos continuar. Nossa! Parece que ela foi sacrificada, né? E aí o Vander, que é o principal, e a égua, que eu não sabia que era égua, pensei que era um cavalo. Cavalo Fábio, Deus, né? Todo mundo Fábio, pensou. Fábio. O Agro. Agro! Agro! E aí tu vai lá, leva ela no templo e tal, e aquela entidade, né? Como é que é o nome dela? Dorming, acho que é, né? E ela faz tudo, né? Assim, ó, tu quer reviver a menina aí, tu vai ter que levantar a espada, mirar nos colossos, matar todos. E eles estão lá do nada, né? Tipo, eles estão lá, parece que eles estão protegendo aquele mundo, na real, né? Eles estão... não. Você não pensa muito nisso, né? Porque você chega num gigante lá... É amor, né, velho? No começo, tu quer ressuscitar a tua amada, aí a voz diz assim, sou um deus, eu posso ressuscitar, é só tu matar esses bichos gigantes, tu diz. Vamos lá, então. E a voz bizarra? Sim, é meu Deus. E eles são muito bizarros, né? Tipo, os colossos, eles são terra com pelo, com pedra, tudo misturado. É, como se eles fossem parte da natureza, assim, do terreno e tal. São os weapons do Final Fantasy, né? Eles estão lá pra proteger o mundo. E aí, né? Aí tu não manja muito, tu vai destruindo, vai matando eles e tal. E dá pra fazer ligações já aí, né? Porque tu mata o primeiro colosso e aí destrói aquela pedra, né? E tu tá deitado lá no templo, que tu é transportado pro templo, né? Assim que tu mata o primeiro colosso. Aparece uma sombra, né? Logo atrás de ti, a sombra do primeiro colosso seria, né? Conforme tu tá matando, vai aparecendo mais sombras e tal. É tipo, e aí eu não sei se... alma, né, cara? Eu acho que assim, ó, Six, o que eu interpretei disso aí. As almas, elas são... Tipo, essas sombras pretas são seres do mal, tipo, saca? E cada colosso guardava uma delas, saca? Então, quando tu matava o colosso, ela era liberada no templo, saca? Por isso que ela já aparecia ali, porque cada vez que tu mata um, aparece uma sombra mais, né? Exato. Entendi. Será? Não era, tipo, uma entidade? Eu também acho. Acho que era uma entidade, esse cara, Só porque é preto, pelo que é parece mal. No jogo, pelo que deixa transparecer no jogo, eles não eram do mal, assim. É, eu também acho que não. Eram só entidades dos colossos, sabe? Pode ser. Tu vê que elas estão olhando pro chão, assim, elas não acho que elas só estão olhando pro chão, assim. Não tem expressão, mas tu vê que elas estão caídas, né? Tipo, tão tristes, tipo, oh, você me matou, tá? Então, não, tô aqui na merda. Eu não sei também. Né? Ninguém explicou nada. Pode ser isso também, é bem vago, né? É muito vago, sim. Isso que é massa, tipo, dá essa margem pra interpretação. Mas aí, tu vê que tu fica mal porque com a morte dos colossos, tu vê que tu vai ficando mais bizarro, né? A tua pele vai ficando mais branca, assim. Ah, é muito massa, é verdade. Cara. Parece que tem umas cicatrizes e tal. Sim, bizarro. E aí, parece que tá crescendo chifres, né, na cabeça do menino. Isso, lá. Corrompido, saca? E que pena que dá de matar os colossos, né, cara? Cara, depende, cara. O primeiro que eu matei, eu não tava com pena nenhuma. Tá eu também. Filho da puta aqui. Agora os outros, cara, é sério, eles têm carinhas, velho. Eles têm um olhinho, sim, assim, um buquinho falando, meu, vou matar esse bicho, olha a carinha dele, cara, ele tá sofrendo. Não, mas eu entendo isso aí que o Eric tá falando, porque o primeiro tu mata, e aí depois quando tu mata eles não moram na hora, eles vão sofrendo, eles vão caindo e gemendo e sofrendo, e tu diz, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui, cara? Ah, não, vocês estão muito bicho aí, pelo amor de Deus. Não, é baseado. Ah, vai lá ver o Kratos arrancando o olho do Ciclope, vai. Muito foder, vai dizer, meu Deus, chorei. Vai, é muito bom também. E aqui tu vai ficar com pena. No começo tu não fica com pena, não. Tu só fica com pena depois. Não, no começo não. Mas aqueles. Acho que nem no final, cara. Acho que nem no final. Tipo, a primeira vez que eu joguei, ou eu não tinha, eu era muito maluco, porque eu falei, vou matar fora tudo. GTA, vamos matar tudo. E aí. Não, você não é parâmetro de sentimentos. Mas não, porque tipo, não. É pra uma menina, cara, ele tá destruindo pela menina. Se não me engano, depois o décimo colosso, né? O décimo primeiro, décimo segundo. Que chega a galera de cavalo? Chega um pessoal de cavalo e ficam falando, né? Opa, o que tá rolando aí, né? Eu pensava na época que tinha o mundo não era muito maior que aquilo lá, não, sabe? Mas deu a entender depois que o mundo deve ser gigantesco e esse lugar é sagrado, né? Diz que é um reino proibido, né? O nome, sim, do lugar. Tem os colossos e que é um lugar meio sagrado, assim, então não é pra ir lá e tal. É o Forbidden Land, né? É bem interessante esse mundo também, porque eu acho que no começo, quando eu vi o Ico, né? Porque eu vi o Ico depois do Shadow of the Colossus, eu achei muito parecido a estrutura do castelo do Ico com aquele hub. É, inicial. A arquitetura dos dois é bem parecida, né? É. Das pontes, assim, dos lugares. É. Sim, é para uma paleta de cores, é um pouco parecido também. É verdade. E o agro? O agro. Cara, é interessante no desenvolvimento do agro, da agro, né? Já que é uma égua. Não sei se vocês tiveram alguma dificuldade controlando a direção que ela ia, né? Sim, muitas. E essa dificuldade, cara, não é erro de jogabilidade, não é falha de jogo. Eles fizeram de propósito, né? Tipo, eles quiseram fazer um cavalo o mais realista possível. E um cavalo realista, ele não obedece sempre as ordens, né, de quem tá montando. Claro. Então... Olha que massa, cara, não sabia disso aí. Pois é, cara, é por isso que a agro não obedece imediatamente seus comandos. Isso é uma preocupação deles no desenvolvimento também, pra querer fazer uma relação mais real. Você até às vezes se irritar e falar, porra, essa merda de cavalo não anda pro lugar que eu tô querendo. Mas a agro é só única companheira durante o jogo, né? Só ela. Só ela, você anda pra lá e pra cá. Lógico, tem a entidade maligna falando no teu ouvido, tem o Lord Aemon lá que tá te perseguindo, que só aparece depois do décimo primeiro. Colosso. Décimo primeiro ou décimo segundo, né? E tem a mina que tá adormecida, ela é morta, né? Não é adormecida, tá morta. Então você só tem, seu único amigo que você pode contar é o cavalo. E ele te ajuda muito, né, cara? Muito, em algumas batalhas, inclusive, mesmo pra você chegar aos colossos. E ele vai, né? Chama ele, assobia e ele aparece. Assobia, ela... Best friend cara, forever, né? Isso nós já comentamos, que aí que veio a história do cavalo Fábio, que o momento que ela cai lá no precipício, ó, o coração aqui, ó, sofreu. Mas deveria ter morrido, né? Ia ficar mais legal se fosse, se ela tivesse eu também morto. Eu também acho. Ficou parecendo uma coisa meio, sei lá, história de criança, tá ligado? Ah, morreu, só que não. É, pô, se na história sem fim o cavalo morre... Isso que eu ia falar, exatamente. Meu. Aquela cena me lembrou muito a cena do História Sem Fim, quando o cavalo afunda lá no inferno. Bah! Meu Deus, quando eu era criança eu ficava muito... chorava, beijo. Puta, como que chama aquele cavalo idiota? Arthrax. Antrax é o nome do cavalo. Banda de Tony Hawk's Pro Skate. Puta bah, que... mas que nome. como se. Não, não, em português fosse... tinha outro nome, não pode ser esse nome, não lembro desse nome. Tá, mas enfim. E aí, olha só que legal, lendo aqui, desculpa. Que quando tu destrói todos os colossos, né? Os Colossi. 16, os Colossi, veja só. Desmorona e tal. O último demora pra caralho, né? Primeira vez que eu cheguei lá, eu apanhei muito. Meu Deus, filho da puta. Normal. O único que eu tive desejo de matar ele muito. Mas é sensacional, né? A batalha, a música que toca, assim, é tudo um ambiente. Eles criam um clima muito foda. Cara, tu sabe que eu acho... Tipo, claro, a última é bem foda e tal. Mas eu não acho a luta mais a fuder, cara. Qual que é a tua luta preferida? Dos Colossos. Cara, pra mim, a luta mais difícil, assim, e é aquela que é umas duas, três antes dessas, que aquele passa eu sei, do no deserto, velho. Ah, sim. Do pequenininho? Não, não o pequenininho. É um pássaro gigante que ele afunda na areia, velho. Ah, aquele é o mais final, muito... cara. Velho, é muito foda. Mas não, pra mim não foi o mais difícil, cara. O mais difícil foi aquele leão touro que tu, tipo, tu desce. Do fogo? É o pequenininho. É muito foda. Foi a mais que eu sofri, cara. Eu também, sofri bastante. Em cima tem dele, correr, ele fala, não parava tem... de se mexer, velho. Não é aquele tinha... que é no lugar fechado com fogo tem, e tal, esse aí? Saca, tu desce um desfiladeiro e lá embaixo tem tipo um templo desse lugar com fogo e tem aquele tipo um leãozinho, um touro, que é muito foda, saca? Tá, que tu... Eu acho que é Shinobi, um troço assim. Tá, mas eu lembro desse leãozinho pequenininho aí. Sim, pequenininho comparado com os outros, né? Comparado com os outros, exato. Quando tu mata todos, tu vê que a menina melhora, né? É um... Só que o Dormin, olha só que legal. O Dormin é a entidade que te manda destruir os Colossos. Na verdade, os Colossos são 16 partes dele. É tipo o Naruto, tá ligado? Foi dividido o espírito do bicho, sei lá como é que é. É isso aí. Crux. É também. Exatamente. Isso aí. E aí, no final, que ele vira aquele bicho gigante lá, cheio de chifres, né? Não lembra? Ah, né? É muito terror aquilo, cara. Alô? Ele começa a vir atrás de ti, velho. Puta que pariu. E tu ali todo fudido já. Então é isso aí, né? Pra selar o poder do Dormin. E aí, por isso que o pessoal não queria, né? O Lorde Xamã lá. Lembra que nessa parte, tu no caso, tu controla esse bichão e tu começa a bater em todo mundo, bater nos caras lá, os caras fugindo. E começa até a bater nas paredes. É muito foda, cara. Tá louco. Não. E aparece o Lorde Aemon joga a espada ancestral. Olha que nome bizarro, né? E aí ele joga uma piscina ali no templo, é um lugar ali meio estranho. E aí vê aquele redemoinho e pega e destrói o bicho, né? Isso gigante. Aí. Consome Dormin, velho. Consome Dormin. E aí o Lorde Aemon e os seus guerreiros fogem da região proibida e vão embora, né? E vai tudo desmoronando como o clássico, igual do Ico, né? No finalzinho, tudo. Isso aí é ponto de desmoronando. O verdadeiro herói, na verdade, do negócio é o Lorde Aemon, né? É, isso aí. Porque o filho da puta do Vander. Não, mas na verdade, a Mono acorda no final, né? Ela acorda, a Mono sim. Trato feito, a menina acordou. Na verdade, ela acorda quando tem o nenê já, saca? Sim, o nenê com chifrezinhos. Olha que é isso aí. O Eda, ele falou que tipo, o jogo é uma interpretação pessoal e não necessariamente a natureza canônica. Então, por isso que eles chamam de sucessor espiritual. Mas não faz sentido, cara, porque é assim, tem que ser. Não, o menino nasceu com chifres. Mas não faz muito sentido porque na coisa ele fala que ele foi sacrificado porque ele nasceu na vila, o pessoal da vila que decidiu sacrificar ele, né? Mandar ele pra aquela prisão. Mas porque depois em 2006 o Eda falou que sim, existe a conexão dos dois jogos, e aí vai sair mais um, vocês esperem aí que vai lançar o Last Guardian e tudo mais, e aí vocês vão entender um pouco mais desse mundo, e que o Shadows passa antes. E aí dá a entender que o Vander é um antepassado do cara do Ico, não que seja o Ico, né? Exatamente, é isso aí que você falou. Sim, é um antepassado. Pelo que eu entendi, assim, aquele bicho lá, o Dormin, o Evil Guy lá, ele voltou. E aí as pessoas que têm essa parte mal nascem com chifres, alguma coisa assim, né? Alguma parada assim. E por isso que elas são uma presságio, né? Que não é legal nascer com chifres. Isso pressupõe, né, cara? Nasce uma criança com chifre. Você fala, ah, que legal, né? Que bênção divina. Claro que não, né? É, então, eu acredito que seja isso a história. Não sei se vocês entenderam diferente aí. Não, eu acho que é por aí, sim. Sim, eu também acho que não tem muito que é diferente disso. Eu acho que, assim, o jogo ele fala muito pouco, né? A gente tem que entender tudo com os fatos que acontecem, com as coisas que ele mostra. Ele não é muito narrativo, assim, no sentido que tem alguém contando a história pra você. Você meio que interpreta ali do que tá acontecendo, mas acho que a história do Shadow of the Colossus, ela é mais, não linear, mas ela é mais fácil de você pegar ali do que do Ico. É, sim. Ela tem mais informação, tipo assim, ela tem coisas mais certas que acontecem, assim, porque o Ico, ele é muito jogado, assim, tu pega a menina, tu vai levando, inclusive tu não sabe se, tipo, no final do Ico, tu... Tem até a possibilidade de tu pensar que é um sonho dele, saca? Muito imbecil, desculpa. Sim, muito imbecil. Mas, inclusive, te dá margem pra isso também, saca? É que o Shadow também é um jogo, meu Deus, muito mais extenso, com muito mais coisas pra se fazer. E o Ico é aquela coisinha mais fuja e faz a puzzles, né? Yes. E o Shadow tem um monte de coisa. Se tu vai querer explorar o jogo, por exemplo, tem aqueles lagartinhos que tu vai... matando, tirando o rabo e vai aumentando a tua estamina, ou tu vai comendo aquelas frutas que tem naquelas árvores que são raras de achar e vai aumentando teu HP, saca? Não, uma coisa que eu descobri só bem depois que eu fui jogar, é que depois se você faz no modo, aqueles trials lá, time trials, você ganha armas diferentes, cara, e itens diferentes pra sua luta, vocês viram isso? É verdade. Eu não sabia disso a primeira vez que eu joguei. Olha, eu também não sabia disso até hoje. Ganha várias coisas, cara, flecha de luz. Normal e o hard trial mode. Exato. Olha ali, que legal. Isso aí, descobri só com troféus, na época eu não fazia a menor ideia. Não fazia ideia. Pois é, nem eu. E é legal, porque no começo eu olhava e falava, nossa, né, só tem a espada, o arco e acabou, sabe? Não tem, na verdade, um monte de armas e itens diferentes que você só pega se você fizer os trials. Enfim, quanto ele vendeu aí, cara? 140 mil cópias vendidas na primeira semana no Japão. 80% de tudo que eles fizeram de cópias foi vendido em 2 dias. Caraca, olha só, teve bem mais sucesso, nossa, que o Ico, né? Sim, teve bem mais sucesso. E virou Greatest Hits, né? Eu lembro que tinha a capinha Greatest Hits. Virou. Ele ganhou muito mais que o Ico, ele foi mais aclamado e ele ficou pela IGN, o segundo melhor jogo da década, só atrás de, olha só, Half-Life 2. Beijo, Lanzonet. Cadê o teu GTA? Oh, Lanzonet! Oh, bom, qualquer idiota pode dizer que o melhor jogo é xadrez do Windows também. Chessmaster. E aí, porra, jogo esse aqui valeu, né? Valeu o conhecimento. Eu acho até que por causa dele que o Ico subiu, né? Também. Sim, com certeza. Com certeza. Eu comprei o Ico por causa do Shadow. Curiosidade total, né? Eu só fui atrás do Ico depois que eu soube que o time que fez Shadow of the Colossus tinha desenvolvido um jogo antes e que era o mesmo estilo, assim, de narrativa. Tá, mas assim, Eric, tu achava ele chato, boring. Por que tu começou a jogar ele mesmo? Cara, eu admito que eu comecei a jogar por causa de muita gente falando bem. Quando, inclusive, eu comecei, como eu falei, eu joguei tarde. Eu comecei a me interessar depois que eu vi um podcast do Nowloading sobre ele. E não sobre ele, mas em que mencionava algum momento dele, alguma coisa assim. E eu falei, porra, mas que saco, né? Todo mundo falando desse jogo e tal, deve ser bom. E eu fui atrás pra jogar, sabe? Eu falei, vou dar uma chance. Como eu falei, é uma coisa muito subjetiva. Acho que você só pega jogando mesmo, cara. Eu vendo uns minutos de alguém jogando, eu não me interessei. Mas mesmo porque o que eu vi foi o Daniel andando no mapa. Enfim, cavalo, né? Sem nenhum, tipo, nada acontecendo. Ele encontra um monstro gigante, não sei o que. Tipo, não achei interessante. Mas quando você tá jogando, você entende o que você tá fazendo ali. Você entende que você tá indo atrás de um colosso gigante e tal. Daí é outra coisa. Outra coisa pra chamar a atenção do jogo é a trilha sonora, né? Kotani. Olha aí. Vale um parênteses pra esse cara. Ô, meu, e trilha sonora foda do caralho. Pra mim tá entre as 5 melhores trilhas sonoras de todos os tempos de jogo de videogame. Ah, eu também acho muito foda. Cara, eu acho muito foda. Eu acho muito foda, mas, tipo, uma das melhores de todos os tempos? É. Eu acredito que sim, cara. Essa trilha é do Donkey Kong Country 2 e 1, assim, eu, saca, eu pago muito pau. Tanto que a trilha é copiada e, meu, os remix tem mil músicas fodas também. Ah, cara, mas, assim, gosto. Acho que vocês vão querer me matar aí, mas, assim, eu gosto muito, muito, muito do tema principal, daquela mais clássica, não vou cantarolar aqui, mas vocês sabem de qual eu tô falando. Não, pera, cantarola aí, porque todo mundo já cantarolou no Super Control, então, tem que cantar. Aquela assim, tararararararara. Ah, vocês já sabiam. Muito bem, foi bem. Enfim, essa eu curto demais. Eu diria que essa é uma das melhores músicas já feitas no jogo e tal. Mas a trilha sonora no total, cara, eu não acho que ela inteira chama tanta atenção assim, cara. Basicamente só nas batalhas e nas cutscenes, né? Às vezes por isso não fixou tanto na minha cabeça quanto essa música principal. Eu não sei o que acontece. Eu não tô falando que ela é ruim, ela é foda pra caralho. Mas eu não diria que ela é tão marcante quanto outras trilhas. Cara, pior que é, meu. Oh, todas as músicas, assim, dos diálogos... Não tem música ruim nesse jogo, tá louco? Ah, é, não é ruim, cara. Não tô falando que é ruim. Todas são excelentes, todas são lindas, muito boas. Mas o conjunto todo, cara... É, não, eu sabia que ia ser voto vencido nisso, mas... Assim, eu não tô falando que a trilha sonora é ruim, pelo amor de Deus, ouvintes, não me matem. Estou falando que a trilha sonora é foda pra caralho, mas ela, pra mim, não é tão marcante. Kowotani, olha só, ele fez Gundam Wing, a trilha sonora de Gundam. Nossas bichíssimas. Opa, obrigado. Mas eu te aconselho a baixar a trilha aí, né? Não, comprar a trilha. E porra, é muito maneiro, cara. Não, eu tenho ela baixada aqui, eu já ouvi ela várias vezes. Então. Eu tô falando assim que, por exemplo, tirando essa música principal, eu não sei cantarolar nenhuma outra. Ah, eu sei, acho que eu escutei tanto assim que... Não, então tá bom, vamos, deixa eu falar. Enfim, são gostos, não adianta. Gente, por que que Ico e Shadow of Colossus foram tão aclamados assim como jogos arte e tudo mais e não venderam tanto? O que vocês acham disso tudo? Teve até uma overkill sobre isso, sobre jogo ser arte. É, eu acho que ele peca por não apelar pro grande público, né, cara? Ele não se esforça por isso, sabe? Ele não, nem o Ico, nem o Shadow of the Colossus, eles se esforçam pra pegar aquelas mecânicas já utilizadas e pegar aquele sistema que já existe, tá ligado? Mesmo porque, exatamente o contrário, né? Você vê que até no desenvolvimento do jogo, uma preocupação deles nos dois jogos foi questionar essa questão de, por exemplo, no caso do Shadow of the Colossus, a questão de chefes, né, de bosses, que é uma coisa clássica de gameplay, assim, eles questionaram isso colocando só bosses, né, você não tem outros inimigos. No Ico também é aquela coisa mais silenciosa e tal. Eu acho que, justamente por tentar fazer uma coisa diferente, eles acabam se destacando, por um lado, no sentido de inovar realmente na indústria e tal, e fazer uma coisa mais que chama atenção. Por outro lado, eles afastam a maior parte do público que não tá afim de ver coisa diferente, né? O que é um pouco estranho também, né? Porque hoje em dia ninguém mais faz nada diferente, né? O pessoal reclama, que a geração acaba e sai 10 God of War e tudo mais. Isso aí. Eu tô feliz assim, meu, não me importa. Foda-se vocês, tô jogando, não vou nem ter tempo pra jogar tudo, mas seria legal ter uma coisa um pouco diferente, né? E o pessoal não arrisca, e eu acredito que o Ico e o Shadow arriscaram demais, o Ico principalmente, e não fez tanto sucesso. Hoje em dia ele é aclamado, ele tem mil e um fãs por aí, ele é todo cultuado. Isso. Mas eu não sei se isso prova alguma coisa, porque o Last Guardian tá atrasado pra caralho, e eu não sei o que isso quer dizer. Talvez seja um sinal de que o pessoal está um pouco... ansioso de lançar o jogo. Olha, a minha opinião em relação ao Ico e ao Shadows é exatamente essa aí do Eric. Eu acho que ele, que o Fumito fez tipo os jogos pra ele, assim, ele tava pô, se cagando pro grande público e quem gostasse, gostava e deu, sabe? Foda. Isso é prova porque o Ico não vendeu quase nada, né? E tipo, um ano depois ele tava fazendo Shadow, então ele não tava nem ligando, eu acho, né? Ele, foda-se. O jogo é bom, assim. As notas foram altas. Não sei se esse público, esse pessoal japonês se importa tanto quanto o pessoal americano fazendo o jogo, assim, sabe? Não, eu lembro quando o Kojima lançou o Metal Gear 4, ganhou notas 10, 11, ele falou que não se importava. Ele queria fazer um jogo pros fãs, sabe? Se foi bem recebido pela crítica ou não. Ele deles, saca? Tipo assim, ele queria fazer uma coisa que... Eu quero fazer uma coisa que foge com o que o público queira. Fuja do tipo Call of Duty. Fuja, sei lá, vou fazer uma coisa inovadora, saca? Que chama atenção e que deixe o meu nome na história do videogame, saca? E ele conseguiu. O Ico tem muita cara de jogo indie, né, cara? Até a capa, pra mim, parece muito um jogo indie, assim, comparado com os jogos indie de hoje, né? Mas, obviamente, ele não foi, né? Ah, não, com certeza. Foi e gasta a grana em cima dele. Sim, sim. E a Sony curtiu, né? A Sony ficou com pra eles, né? Tanto que um dos carros-chefes do Play 3 era o Last Guardian, que vai sair e tudo mais, né? Agora estamos na espera. É, tanto o Ico quanto o Shadow of the Colossus ficaram com nota de 90 no Metacritic, que é uma nota considerada alta. Ainda mais no Metacritic, né? Que é. Meu Deus, bem chatinho. Pois é. E você acha que a coleção HD, ela é igual, né? Ela faz jus à série e tal, não tem o que mudar, não tem o importo também, né? Ó, fica a dica fazendo propaganda do jogo, né? A coleção, além dos jogos em HD e troféus, meu Deus, né? Quem é fã tem todos os documentários, conta tudo como é que foi feito os jogos e tem temas dinâmicos também, é um negócio bem, um pacotão bem completo pra quem é fã do jogo, saca? Meu tema do Shadow e do Ico não saem mais do meu Play 3. Beijo. Uma coisa engraçada é que não tem o Ico e o Shadow of the Colossus Collection HD vendidos em conjunto na PSN americana. Eu fui procurar pra comprar e não achei. Você tem separado, estão, né? Soltos? É, eles estão separados. Eles só têm o Collection ou em disco, né? Ou nas outras PSNs, na PSN inglesa tem. Eu comprei lá. Eu comprei em americana, separado. E o Last Guardian, no final, o que aconteceu, né? O que teve aí recentemente sobre o Last Guardian? Começou com o Fumito Ueda saindo, né? Ele caiu fora e tal. E aí parece que ele tá trabalhando terceirizadamente aí pro time, o Ico, né? O Japan Studio. E... sei lá, o último trailer acho que foi em 2010, 2009, não tô lembrado. Foi em 2010 na Tokyo Game Show. Eu tô por dentro do que tá acontecendo. E não é nem bem trailer, né? É mais um teaser. Daí o Fumito, Fumito disse que saiu da Sony, só que ele tá como freelancer, saca? Só que o pessoal já tá achando que é meio histórico, que ele nem tá mais no time. E eles estão pensando numa maneira de chamar o pessoal que fez o God of War aí, da Santa Monica Studio, pra tentar ajudar a salvar o jogo, saca? Eu também é isso aí. Até que agora... e até que agora, em agosto, o registro do nome do jogo expirou nos Estados Unidos. Então eles vão ter que lançar com outro nome, saca, por lá. Não, eles não estão enrolando. Se eles tivessem enrolando, já teriam falado, eu acho. Não é tipo o Duke Nukem Team, sabe? Que vai enrolando lá pro Forever, sei. Acho que o pessoal japonês é mais ligado nisso. Então eles estão fazendo, sim. Porque o que eu li esses dias, daqui a pouco saiu uma notícia, né, disso. Que o Fumito tá, assim, envolvido no projeto. Ele tipo, não tá lá 100%, mas ele aparece. E que o jogo vai ser dele, assim, do time dele. E, cara, vai sair. Sabe, um dia vai sair. E mais que tá principalmente, vivo, vai sair pro Play 3, né? Foi o que eles falaram. É, principalmente é isso aí, vai sair pra PlayStation 3. Assim. Então o pessoal pediu, tá, mas aí vai lançar na próxima geração e tal. Não, Play 3. Então tem mais um ano pela frente, né, cara? Eu acredito que mais um ano e meio, dois anos, tem que sair esse jogo. Assim. É, eu espero muito que saia, cara, porque realmente parece muito promissor, né? Se for comparado com o Ico Shadow of the Colossus, a gente espera coisas boas daí. Meu Deus, muito, né? Tem um clone brasileiro do Last Guardian sendo feito. Não sei se vocês já ouviram falar desse projeto. Não é bem um clone, né? É um jogo independente. Ele é um pouco inspirado em Shadow of the Colossus. Chama Um Carnaval de Distorções. O nome é engraçado, tá? Pra você ver, mas é mais ou menos a mesma coisa de Last Guardian. É uma menina e tem um monstro gigante que ela interage com ele, tá ligado? É uma coisa um pouco Last Guardian. E os cenários lembram um pouco Shadow of the Colossus e tal. Eu conversei com o pessoal que tá desenvolvendo o jogo, parece interessante, mas... parece bonito o jogo, assim, mas é... ele tá... por enquanto ele tá na mesma situação do Last Guardian, sabe? Então não adianta torcer pra que ele substitua, porque não, provavelmente tem não. Um jogo de Wii também que foi bem baseado, até os criadores falaram no Shadow e na arquitetura do Ico e tudo mais. Agora não tô lembrado o do Lost jogo. Shadows? É, esse que joga com a sombra e tal, que é muito cansativo esse jogo, é muito, muito repetitivo. É, ele é muito repetitivo. Mas a ideia é boa, né? A ideia é bacana. Um outro que lembra um pouco o clima de solidão, assim, do tanto do Ico quanto do Shadow of the Colossus, é o Fragile Dreams pro Wii também. Ah, sim. É bem... ele lembra mais o Ico do que o Shadow of the Colossus, porque ele é bem um molequinho sozinho e tal, tem umas assombrações, você só luta com um pedaço de pau e tal, é bem... ele lembra um pouco. Sim, e tem aquela menina da lua, então lembra, sim, de repente, lembra até um pouco a Yorda e tal. É, é. Ei, posso fazer um comentário em off? O teu carnaval de distorções aqui, tem uma foto que me lembra muito Journey, tu deixa o item aparecer Decisões. Um beijo. Decisão de Six jogar Journey de novo e gostar. Beijo. E o filme, gurizada? O filme do Shadow of the Colossus, e aí? Filme? Ah, não. Como assim? Ah, não. Ah, não, eu sabia. Mas sim. Passamos leite. Assim. Que que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre um filme criado com base no Shadow of the Colossus? Má ideia. Sempre uma ideia. Cara, eu acho muito uma ideia, porque assim, a principal coisa pra mim que faz do Shadow of the Colossus tão foda é a dificuldade que você tem de encontrar e matar os Colossos, tá ligado? Pra mim, essa é a principal coisa do jogo, tá ligado? Eu falei até disso na última overkill também, que a gente discutiu o Shadow of the Colossus lá. Cara, não vejo uma maneira de você transportar isso pra um filme sendo atraente, tá ligado? Verdade. Vai ser um filme, pra mim, ou vai ser um filme boring, ou eles vão ter que modificar totalmente. Desde 2009, né? O filme do Shadow of the Colossus, não sei o que, não sei o que. E ainda, na época, era o roteirista Justin Marks, que é o cara que fez Street Fighter, a lenda de Chun-Li. E hoje, pelo que, assim, atualmente, as notícias, isso foi gravado em agosto de 2012, se vocês estão escutando depois, eu não sei. Mas o diretor é o Josh Trank, que é o do Poder Sem Limites. O Poder Sem Limites é aquele filme lá, o Mockumentary, sei lá, né? Que o guri ganha poderes e tal. Chronicle, né? O Chronicle. Chronicle, é isso aí. Mas parece que o Kevin ainda tá na produção do filme, né? Sim, eu gostei do Chronicle. Então, não digo que eu vou gostar do Shadow, se for ele, mas acho que esse cara é muito melhor do que, sei lá, o cara que fez a lenda de Chun-Li, tá ligado? Então. Não, funciona, não funciona, cara. Ainda mais um jogo tão abstrato, cara. Quando Shadow of the Colossus. Tem tanto jogo pra você fazer filme, e tanto jogo que parece um filme. Pega o Metal Gear, tira a parte de jogo que é 10%, já vira um filme. Não precisa pegar um jogo que não tem história pra fazer um filme. A história é boa, mas é boa quieta, saca? É boa. É, exato. Descobrindo ela, tô jogando. A não ser que o cara faça um filme europeu, estilo bizarro, tão inovador pro cinema quanto foi jogo pro videogame. Não, mas daí a pessoa não vai curtir. Acho que é isso. Na real, tem muito mais pra falar sobre Ico e Shadow, porque fica aqui até amanhã devagando sobre os com vocês, mas eu sinto pena do pessoal que não gosta dele. Sim. Ainda pena. Bem que eu não faço mais parte desse grupo. Sim. Pena. Chapas. Pena. Façam como eu e Lanzonete. Virem a casaca, amem, joguem, dê uma chance, cara. Sério, vocês vão curtir. Até o Ico, que é meio antiguinho aí, mas peguem a versão HD aí, que vale a pena, tá bem bonito. Frajola, vira casaca e gosta de Shadow Ico. E de GTA também. Um beijo. Tá exagerou, né? Tá exagerou. É, tu quer demais lá do Guninho. Tipo eu, né? Daniel, muito obrigado por ter me mostrado esse jogo pela primeira vez. Me desculpe por os anos de zoação. É isso aí. Até vou mandar um cutuque lá pra minha ex-namorada. Falar obrigado. Então, gente, é isso aí. Vocês aí que escutam o podcast pelo feed, vão ali nos comentários e deixem suas opiniões sobre Ico e Shadow of the Colossus, o HD, os troféus e tudo mais. Se vocês jogaram, não jogaram, estão afim, se interessaram por causa do podcast ou não, né? Vocês que reclamaram de spoiler, o jogo é velho pra caralho, então spoiler no teu cu, já tem geração passada, né? Então, é isso aí, É isso aí. Twitter @supercontrole, facebook.com/supercontrolepodcast. Curtam, acessem, sigam e tamo junto aí. Comentem, galera, por favor. E amem Tico. Um beijo. Abaião. Um dia ele sairá. Um dia ele vai sair e um dia a gente vai fazer um podcast com ele. Ou não, né? Ou essa não. Desse... Também isso, chapa. Beijos, que eu vou terminar Ico. Ah, vai lá. Paga lá, Érico. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu, até mais e até semana que vem.